5557, chame Recife no 251, alterna no 3395. Uno 251, 1-2-3-9-5, 3-5-5-5-7. 1-3-3-9-5, a secundária, 5-5-5-7. 3-3-9-5, grave, 3-5-5-5-7. 3601, pushback acionamento do regime. Autorizando, senhor Prenish, TAC 3601. Para o táxi da 3601, 169 do CLV, 3950, alternando o galeão. Está um pouco baixa a transmissão 3601, táxi autorizado via Alfa, corrigindo via parte principal e Índia, ponto de espera, chame novamente para decolagem. Camarada no ponto de espera, 3601. Salvador, aqui é o voo Golf Uniforme Hotel. Prossiga. Muito bom dia, senhora. É o Golf Uniforme Hotel, se encontra no pátio 3, a posição número 12, solicita autorização de reboque para o pátio 1, gate número 10. Autorizado o reboque até a entrada do pátio principal, chame lá para ingresso. Chamar na entrada para ingresso. Uniforme hotel corrigindo, autorizado o reboque até o portão 10 do pátio principal, informe no término do reboque. Golf Uniforme Hotel informado no término do reboque, liberado até o gate número 10. Na linda cola cabeceira 10, vento 80 graus 109. Ajuste altímetro 10 no 3. Ok, só para prosseguir. Ciente, aguarde para início de reboque, é o fio que está. Então 3601, decola ao 57, chame agora o controle, 120, décima 8. 3601. Controle Salvador, Alta 3601, decolou o perfil da El Lida. Então 3601, contato radar, 360, saída da El. Yankee Papá, autorizado a reboque, pátio 3 para o portão 08 do pátio principal. Autorizado. Informe término do reboque. 3601 no Recife 251, no alterna 13395. 3601. Telefone hotel. Yes. Sinais 6251, bom dia, pronto para cópia. Autorizado, plano para Guarulhos, nível de voo 360, via Upper Zulu no 6, Bravo até o Zulu, trive e após a rota do plano de voo. A subida será da El, Leda, Bridge, primeira curva à direita após a decolagem cabeceira 10. Código transponder é o 5053 e o controle em 120.8. Correto, chama para puxar back estacionamento. contato, chama pra gente, táxi 6251. Táxi autorizado, via Índia, no ponto de espera, chame novamente para decolagem. A linha de cola cabeceira 1-0, venta no 60 graus, 7-9. Meia 251, decola 33, chame controle 920, decimal 8. 208, bom trabalho. Controle Salvador, bom dia, chame 6251, Dael. Chame 6251, contato radar 360, saída Dael. 360, Dael. Seria possível pro Edileda, pro chame 6251? Autorizado. Leda, 6251, obrigado.